Ronaldo do Oeste Paraná Clube. Legal, é Barbosa falando aqui do Oeste Paraná Clube. Carnaval 82 é aqui. Cultura de Foz do Iguaçu.